Salvador no 604, Dragão decola na sua escuta. No 604, contato radar suba para nível 370 na saída Momo. 370 Momo, Momo no 604 para o Momo. Número 04 autorizado, pro Diabuco. Pro Diabuco, o número 04. Pode me apenas informar a soletrar Buco, Alfa Bravo Uniforme, Charlie Uniforme? Realmente, o gol 1604, se não me engano, é uma posição próxima já a terminal Fortaleza. Ok, entendi. Salvador de Porto, Webjet 6747, plus 1500 feet. Webjet 6747, radar contact, climb to first level 360. After passing 2000 feet, you clear to fly direct lead intersection. After passing 2000 feet, clear to fly direct lead intersection, Webjet 6747. Rolo 5 está em contato, radar foi pro Edibon, fique NH107, reporte no ponto e da descida. Aguarde, trip 55 no 5. Número 04 apenas confirmando, Abuco, Alfa Bravo, Uniforme, Charlie Uniforme. Boa noite, TAM 3305, acione a identificação na prioridade TAP, desça para o nível 050, Após prossiga para 2000 pés, o Kennedy no 017. Gente, então desce via com o 097, inicialmente 050 ITAP, está 3305. Segundo ciclo autorizado, pro de pelo. Autorizado pelo 5525, graças. Quando 604 chame centro Recife, 126.85, alterno 125.45. 126.85, 125, 45. Controle Salvador, boa noite, eu bomba 076, passa 190 para o 170, tempo da Alfa. 1076, boa noite, adicione identificação na chegada Mare e desce para o nível 050, que é legal no 017. Chegada Mare, desce até o 050, suíte 17, bomba 076. Web 6747, contact Recife Center 133.25, if enable 125.1. Recife 25, enable 125.1, Web 6737, call. Faria livre da restrição de 220 em TAP? Firmo, TAP 3305, número 1 na aproximação, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Sete, livre da restrição de velocidade, descendo via, vai reportar estabilizado, TAP 3305. Nome é 224, acione identificação, prossiga na chegada AMAN, desça para o nível 070, QNH 1017, inicie redução para 2509. Ok, identificado, descendo para o 070, reduzindo 2509, meia 224. 313, informação alfa. Acione identificação, prossiga na chegada à mar, inicialmente nível 080, QNH 10017. Mediado de descida, TP55 no 5. TP55 no 5, desça para nível 060. TP55 no 5, desça para nível 060. 7090. Boa noite, eu tá Mike Yankee Uniforme. Prossiga Mike Yankee Uniforme. Mike Yankee Uniforme está no gate 8 e solicita autorização de reboque para a posição 12, rebota. Mantém escuta. Mantendo a escuta. Pode prosseguir, da 8 para 12 na rebota, pode prosseguir. Mike Yankee Uniforme, reporte ao término do rebote. Ok, autorizado o rebote e reportado o término, grato. 3 com 1017, gol, 0076. Trip 55 no 5, desça para 4000 pés, QNH 10017. 4000, 0017. Xané 6224, desça para o nível 050. Próximo 0624. Limpo 02, desça para o nível 060. Controle Salvador, boa noite, novamente passarinho 2224, decolou. Boa noite, passarinho 2224, contato radar, suba para o nível 350 na saída Momo. 350 na Momo, 224. Controle passageiro 224, solicita possibilidade de voar Bangura presente ou Juazeiro. Confirme, foi pedido apenas Juazeiro, confirmar outra troca? Ou Bangu, uma das duas, senhor. As duas serão boas. Eu te aguarde, o passageiro 224. Não se escuta. Com o localizador, visual com a... com o campo, tá 3.307. 3305, chame Torre Salvador 198, decimal 95. 8.95, 3305. VIP 5515, vetoração para sequenciamento, mantém presente PLAN, o limite é a radial 300 de Salvador. Gente, mantendo presente PLAN, o limite é 300. Só necessita que a gente reduza a velocidade? Negativo, trip 55 no seu. Fecha. Super 224 autorizado, pro de Juazeiro. Juazeiro, obrigado, senhor. 224. LF está autorizado para o Goma 076? Afirmativo, Goma 076 autorizado. Final ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Chamará no ILS, chamará no localizador, Goma 076. Tudo em retração para sequenciamento, curva esquerda na proa 015, limite ao localizador. 015, limite ao localizador, número 2. Segundo 5, curva esquerda, proa 215, limite localizador. 5 limite localizador, 5 no 5. A gente prosseguiu para 2000, nós estamos em referência. É o 5 no 5. 5 no 5, inicialmente 3000 pés. Que isso é 3000. Leme 224 reduza para 2209. 2209, Leme 224. 02 reduza para 2209. 2209, Leme 224. Também LS, Goma 076. Goma 076, chame Torre Salvador 118, decimal 95. 1895, Goma 076. VIP 5515, esquerda, pro 140. Desça para 2000 pés autorizado, final ILS X-ray pista 10. PX 140 autorizado ILS. Fico seu coração. Perdeu. O 3178 aciona a identificação, prossiga na chegada mar e desça para o nível 070, Canedal no 017. Canem 6224, desça para 3000 pés, que é legal no 017. 3000.17, na 224. VIP 02, desça para 4000 pés, o que é legal no 017. 204, desço para 2 mil pés, autorizado final ILS, X-ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, autorizado ILS, para restabelecer o funcionamento 204. D2224, chama centro, Recife, 126.85, alterno 125.45. 2825.245, boa noite, boa noite. Boa noite. Quinto 02, corra direita para 060 para interceptar o localizador, desça para 3 mil pés. Corra 060, desça para 3 mil, número 2. Círculo 5, chame Torre Salvador em 1.8.95. 3895, obrigado, boa noite. Boa noite. Info 02, desça para 2 mil pés, autorizado. Final ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Para 2 mil, contará-lo, estabilizado no localizador. Está no localizador do primeiro dia. Sente aguarde para chamar a torre, o Olimpo 02. Contará-lo, estabilizou o Xanamea 224. Xanamea 224, chame torre, 1.8.95. 1895, obrigado. Zona 78, prossiga na chegada para 2 mil pés, o KNH no 0 no 7. 2 mil pés, na 3. Limpo 02, chame Torre Salvador em 1.8.95. 1.8.95, Limpo 02. Trolho Salvador, Guardião 02. Guardião 02 é o controle, confirma a região de sobrevoo. Guardião Salvador, canal 0102, lateral setor norte, noroeste, afastado 7, 8 milhas, sobrevoo patrulhamento, região do CIA, Guardião 02. Autorizado, prossegue para a região do CIA, Guardião 02, se for se aproximar no momento da final da pistão no 0, informa o controle, temos 2 aeronaves na final da pistão no 0, Guardião 02. Afastando, controla norte, o Guardião 02, vai interferir com a 0. Centro.